4, decolado 33, chão contra o Salvador, 20, vou pular 8. 20, chão contra o Salvador. Boa noite, contato com o Mike, da carona de Dubão, 190, autorizado em Iraque Ponte. Sim, 190 vai voar direto com o Ponte, baixa na linha 224. Cruiser 24, boa noite. A autoridade em direção ao Itaque, eu passo para a descida. Olha, 224, fiz o cadão encerrado, 57 milhas no norte de Salvador. Segue o controle e Aracaju, frequência 220, destino 3. Passarei aproximação do Yonkers Center Site e vem na proa 070. joining the Skype Jetty and is familiar with the para on a new track the box from the disaster. Paulo, Alves 02, Iberê, Via Lima, com remota 1-2, agora no Pescoço.